batida aí, papai. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Deixa uma mais sejada aqui, ó. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Bora, tio Chico! Eu não tô perdoando, pode chamar as novinha. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Na fita, na fita, na fita, na fita, na fita. Bora, Biazinha, bora, Biazinha. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos, ainda pegava teus amigos. Meu parceiro Lucas, lá do Palafita, lá do Palafita. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Parceiro da GDG! E já no ar, né, com a gente, o aniversariante, o amigo Derek. Depois vem aqui na frente comigo, maninho. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora veja só. Engenheiro Rafael, rebitando a mão, engenheiro! Como esse mundo gira, como esse mundo mudou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nenhum tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como esse mundo mudou. Agora vai sofrer. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis. Minha amiga Eduarda Bonança, da Bela Modas. Aí, meu amigo Anderson Vinicinho, juntinho também, que eu consigo ver daqui o Puff Live. Meu parceiro Rob Gol também. Alô, Rob! Bora embora, meu irmão! Minha bandaninha, o Playboy, o Leleco também, juntinho. O compadre Paulinho também por aqui. Todo mundo reunido, todo mundo fazendo a festa e arrepiando tudo, Alisson. Vamos lá, maninho. 3, 2, 1, vai! Vamos lá, família. Essa aqui é pra você, Alexandro. Faço tudo. Ele fala o pop. Ele é Rafaela, juntinhos. Você é minha mulher. Eu acho que ele é certinho pra casar, viu? Diferente, tudo mudou. E essa é pra você, o Ed Lojinha Diniz, você, a Paola também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Você sempre aqui no Pop! Sou teu amado, teu namorado. Teu menino apaixonado. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Meu parceiro Pichado também, ele, a Tamara, o Paulinho, a Silvana, Eliseiro Juninho, bora tomar todas que hoje é até 5 da manhã, papai! Eu quero é chegar de manhã em casa, não sei que horas. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Bora! Bora endoidar esse barracão, bora! Bora assim, ó! Um, dois, três, vai, maninho! Vai, mano! Tem, tem, tem! O DJ pirou de vez! Pou, pou, pou! Tem, tem, tem! O DJ Bismarck pirou de vez. Alô, Bismarck! Pirou de vez. Olha o bebê, olha o bezerro aí também. Cadê o Bill? Cadê o Bill? Cadê o Bill? Que vem a chuva. Ei. Grita, minha filha! O piranha. Toma. Dá-lhe na pressão, dá-lhe na pressão, não deixa ninguém parado. Vamos lá, família. É muito pop, é muito tom, bora tom, deixa você lembrar. A tua cabeça, cabeça. Desespero não dá mais. Clubinha. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Bora, punk som! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha o pipirinho ali. Endoidando os caixa baixa, meu irmão. É muito isso, muito show, meu patrimônio do pop, bola. Eu sou o EGDQ. O pezão tá aí endoitando pro camarote. Um abração, baby. O baby da Bela Modas. Alô, baby. O baby. Uma RL vindo! Alô, Luciano, Marcelo, meu gordinho Luciano! Quando o Ellison toca esse som, yeah. Eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando. Haja chope, meu irmão! Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Paga Ribaldo no palco, meu irmão! Caqueado, ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Quando o DJ é bom, quando ele entra, o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra, o som é dobrado. Live. Atenção. Quando ele entra, o som é dobrado. Santorini, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E aí, bombom nos vizinhos? Fala, bombom! Deixa que estremece, que balança, tá caindo. Ele, o seu maninho! Aqui no Nordeste! Meu parceiro Davi! O Davi Curtição Vila! Fala, não para muito, não para muito, não para muito, não para muito, não para muito, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, agora! Essas malandras. Assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Fala, meu parceiro Cebolinha. Assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, deixa das minhas. Então vem sentando aqui. vai novinha. Meu amigo Ninho, o Dudu também, o mamão. Vem, senta aqui. Que imagem, LG? Vai, senta aqui. Super Júnior Lanz e a Diva. E todo o grupo de funcionários aí por conta dele hoje. Essas malandras, assanhadinha. Que só quer vral. Vem pra favela, fica doidinha. Meu parceiro Safo, GDS também. É muito pop, muito uísque na cabeça, meu. É o pique. Smith é o verdadeiro furdoço. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdoço. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Meu parceiro Thiago do Grau. Alô, Michel, você também. Bora ser pequeno, bora endoidar, bora ser pequeno. Bora, Derek. Com força, com tudo. Taca rabeta com força, com força. Lobia. E baile é esse que tá maior tumulto. É o Jay Smith Nando DK no susto. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Taca rabeta com força. Minha parceira Vinha também tá aí. Taca. Alô, Bibi. Um abraço pra ti! Taca rabeta com força, com tudo. Taca rabeta com força, com tudo. Taca rabeta com força, com tudo. Taca rabeta com força, com tudo. Eu tava assistindo hoje. Vai, malandra. Essa é uma das músicas da Copa. Em que todos os países estão cantando aí. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com bumbum. Bora, malandra! Tá pedindo. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Se aguenta. Se te olhar, desce, quica até o chão. Bora brincando. Se rebola gostoso, empina meu olhar, eu te pego de jeito. Se começar embrasando contigo, é taca. Um rebolo gostoso, empino, te olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é... Fala muito, interesseira. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. Fala muito, interesseira. Fala com o Xixo! Transaria, nem tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela! Aqui pra ela! Ser bancada por favelado, mas não cola na... Aqui pra ela, ó! Aqui pra ela, ó! Aqui, só pra ela em baile de patricinha, mas quer escutar a Mandela, né? Ó, aqui pra ela, ó, aqui, e... Nossa, advogado, doutor Gil! Interesseira! Só de boa! Querendo... Tá light, meu irmão, pode crer! Fala muito! Saúde! Interesseira! Ele também, o Igor! Fala, Igor, Furioso! Traseira! Meu parceiro Gemac Pescado, cadê ele? Quer lhe roubar? Ele também, o Renan! Quer lhe ver, pô? O Barruan também, dos cachorros! Ele pica, ó! Bora, meu gordinho, já é o que tá mandando. Bora endoidar no pop live é até o sol raiar. Anda, chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra aí. Brota e convoca as tchuca, brota e convoca as tchuca. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba. Meu parceiro Mateuzinho no WhatsApp. Bora, Mateus, essa é pra você, ó. Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Taca a bebida, depois tá que fica, taca a bebida, depois tá que fica. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Peguei esse aqui, ó. Artilheiro Playboy também! O Laleco! Alô, Bis! Alô, Ciro! Arranca aqui e toma uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. E hoje, pai? Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão, atrás das danadinhas. E a nossa maninha, Eduardo Bonanza, tá aqui comigo. Para Eduardo, é você, o Mirizinho também. E o seu afilhado, ele, Derek Pompilho. Manda um super abraço pra você. E tem camarão hoje, viu, Mirizinho? Atrás das danadinhas, eu vou pro bailão. Atrás das danadinhas, pra levar pra tentar e socar na bucetinha. Pra levar pra tentar e socar. Bota pra cima! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for, pede muito, cala a boca e me beija. Eu já estou avisando que eu não tenho nada. É o Bob! Seguinte, é bacana o funk, é bacana a swingueira, é bacana o pagode, é bacana tudo, mas a parada pra gente tomar todas no aniversário do Derek é assim, ó. Como vou te esquecer se tudo me lembrar você, amor? Vamos lá, família! Oh, tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Live. Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Meu parceiro Lucas para a vida, tá aqui comigo, convidando já. Alô, Pezão do camarote. Que se perder. Nosso engenheiro Rafael, ele mesmo é. E eu respiro é você. E o Ronaldinho da Pino Miranda. Te amo. Aí, Marcelinho! Aí, Grau! Tão lindo! E amanhã tem Caribe Show Banquet, Tiaguinho! É muita luz na tua cabeça, meu irmão! Meus convidados, nosso parceiro, Vieira, Vieira Design. KKC, vem com a gente, alô Vieira. Bora, papai, bora comemorar, Que é tudo por conta do Derek. E se for até 7 da manhã? Eu não quero nem saber, meu irmão. Eu tô dentro. Vocês aí! Foi solidão! Alô, Maílson! Se você também me amou, ou sonhei demais, mas não vou deixar o destino te roubar. Diferenciado! Estarei aqui, esperando sua volta, pois um grande amor não se... Segue na joia, Thiaguinho do Rex! Cocota, também o Eric do Açougue e o meu padrinho Pezão. Amo você, o meu mundo. pegou no segundo no flop, meu irmão. É muita onda, onda. Pertinho do camarote, muita gente que eu não tô vendo daqui. Ele tá pertinho lá. Nada, simplesmente o cara que é mais querido, um dos mais queridos da família Pop, DJ Jaderson Gordinho do Pop Sul. Ele, o Manjinho. E aí, Jaderson? Beleza, Juninho? A gente não podia deixar de vir aqui abraçar esse cara que faz parte da história das aparelhagens, a história da nossa empresa Pop. Derek Bombilho, um abraço do seu parceiro DJ Jaderson do Pop Som. A gente no meio da família Pop, Juninho, ao lado do nosso parceiro Gemac dos Pescados, Luciano dos Cachorrões, toda a galera do Sindicato dos Cachorrões, do Bombom dos Fugitivos, toda a galera aqui misturado com a gente. O meu parceiro Renan, empresário Renan, o Dr. Grayson, um abraço, Mirizine, Eduardo Bonanza, toda essa galera que faz parte do meu ciclo de amizade. Compadre Paulinho! E olha, a gente vai deixar frisado. Sexta-feira tem o Forrozão do Beiradão em Vigia. E detalhe, DJ Jaderson do Pop Som, junto com o Ellison, Juninho, Tomix e Nandinho, pra gente tocar forró desde 9 horas da manhã. A gente vai até as 4 da manhã do outro dia. Detalhe, se eu repetir uma música, desconta 1000 conto do contrato, viu, Juninho? Porra, aí fodeu. Aí é o seguinte, mas não é só forró, vai tocar tudo nessa parada, meu irmão. Mas a gente vai no forrozão e você vai no pressão total, meu irmão. Então vambora, meu irmão. Você, meu águia de fogo. Eu sou da equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. TF, meu coração é super top. TF, essa galera. Meu parceiro Steve Reis e o Gabriel Nunes também com a gente. Chegando com o Betinho e o Josimar. TF, mas isso é muito isso, muito gelo, muita mulher bonita. Essa galera. Esse é o Derek que eu conheço, meu irmão. Juninho, bora tu, bora tu, bora tu, bora tu. E que tal essa aqui, ó? GDG, GDG, galera do Guapá, galera do Guapá. GDG, GDG, galera do Guapá, galera do Guapá. Te falei, Michel. Vem, pode vir. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Ei. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar. Olha o Pipirinha também dos Caixa Baixa daqui do Milho. Alô, Pipirinha. Nosso doutor Gleison daí também, viu? Se alguém passar mal, não tem problema, não. Pode deixar a pressão subir. Preciso te encontrar. Ele só vai no tapinha, tapinha. Não há tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Alô, tio Chico do Juru! Você Juru. Que é bom, eu quero. Bora, Paulinho, paga uma, pô. Foi um tolo em te deixar. Mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. E aí, meu maninho Ralph! Yeah. Live, live, live, live, live. Só pra quem tá feliz! Eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti. Querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu. Eu sinto teu beijo quando recebendo a galera do meu amigo Celo aqui juntinho com a gente, do ladinho do pop, meu irmão. Eu preciso que apague esse jarag aqui, por favor, meu irmão. Oi, oi, oi. Músicas que jamais saem do sucesso, né, Derek? Meu amigo Ronaldão tá aqui do meu lado. O Derek disse: Juninho, eu quero fazer o meu aniversário, mas eu quero uma festa com músicas dessa época, meu irmão. Pode crer, pode crer. E é, a gente tem feito sempre assim. Inclusive, amanhã, segunda-feira, lá no Caribe, é sempre assim. E Derek, amanhã você vai gastar essa ponta lá, papai. Vambora! Aniversário da Iris Freitas, a mulher uva, viu? Meu amor, uma... Pressão pra todo lado, do lado, do lado. E aí, Davizinho? Mateuzinho do WhatsApp, que mais, que mais? Ele, o Leleco, o Playboy. E a panelinha aí, Robinho, Robinho. Sigo esquecer essas loucuras de amor. E aí, bombom? Amigo bombom dispositivos. Sonhar, aqui no Pompeiro curtindo as marcantes. Meu grande amor, sou louca por você. Se teu amor não ser. Obrigado, meu amigo Sidney. Lá do Jurunas. Convidado especial. Ele dá valor, meu irmão. Sidney, é nós, meu irmão. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz feliz. A galera canta, a galera canta, a galera canta, a galera canta, a galera curte. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque. Olha o bebezinho do pop, tá aqui com a gente. Ele e o seu pequeno deu. Bora, Zé! Esquece isso, passa. Sexta-feira à noite. E tem beirada. Se pudesse, eu voltava ao passado. Lembrando de meu irmão, o tio Chico. Eu fico muito feliz todas as vezes que ele vem no show do Bob. Mas eu não posso apagar o que. Demora, mas quando ele vem é pra fechar tudo. Que a gente viveu, eu nunca te ouviria. Alô, tio Chico, tem Caribe Show amanhã. Diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor. Diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure. Segure suas lágrimas. E aí, punk? Não é amor. É amor, meu irmão. Quero ver. Não sei se é amor, mas é muita pancada, meu irmão. Não é amor. Fala, Luciano, pra você. Bora, Thiaguinho do Guamá. Qual valor desse cara? Meu. Aí, Thiaguinho, duas paixões. Sente só. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro. Os convidados aí, os Gerson Reis, eles estão onde o pop tá, meu. Eu vou perder o Lúcio aqui. O Parruan, homem das sete mulheres. O G-Mac tá chegando lá, pescados. Eu sei que três são por amores e três são por dinheiro. Alô, Renan! Só o cara que sente a música e joga a mão pra cima e canta, meu irmão. Vai, vai, vai, vai, vai. Não existe fronteira. Pra quê? Pra nos segurar. Não existe barreira que eu não possa travar. Ei, Juliana, gengiva. Não existe nada. Somente Deus pra separar, meu irmão. Pra nos separar, a gente se ama. Onde? Na cama. Fala, maluco, lanche. Eu respiro você. Tô te vendo, meu irmão. Em qualquer lugar. E aí, Júnior? Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. E aí, qual o papo? Se o bicho pegar pra você, pega. Luciano, dona Dina. Tira a roupa do. Fala, Luciano. O bagulho é. E maluco? Eu vou pra lua, Pel. Cadê maluca, hein? Eu sou maluca. Eu sou maluca. Olha o vesgo aí, ó. Maluca por você. Eu sou maluca. Maluca por você. Acabei de crer. De volta! Agora que cresci, vou. Bora, menina galega! De bora deixar de papo! Bora tomar todas! Eu não é! Menino direto de São Paulo tá aqui comigo. Agora você quem corre atrás não. E aí, Mirizinho? Daqui a pouquinho vou tocar aquelas marcantes pra ti, viu? Eduarda Bonanza. Só no bagulho doido, todo mundo sacudindo o camarote. Camarote. Assim no batidão, assim no batidão, assim, mexe no HD, ó. Oh. Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. E você? Errei. Tira a luz. Sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Oh, se for comparar hoje o tanto que te quero. Aí, Vinícius, a galera gosta de curtir assim, mano, de escurinho. Hoje o tempo me prova o contrário. Volta aqui, eu quero dizer que te. Peraí, peraí, peraí, que o papo é esse aqui, ó. O que todos querem é só separar nós dois. Cê é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. Ah, tá bom, nosso amor não tem fim. Não tem fim que o pop tá no ar, papai. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. E aí? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E as meninas cantam assim, ó. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado. É bagulho doido! A fim de se envolver, só tem 17 anos e o que vai acontecer? Peraí, peraí, peraí, peraí. É o aniversário do homem! O aniversário do Derek Pompilho. E o bagulho tá doido! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco. Bora, maluco, os lances! Olha o grito do maluco, grita maluco! Progenitar, progenitar. É? Porta dela, me dá a localização do malucos aí, pai. Diego Evolution Produção. Meu amigo maluco, seja do Maela, que mais? É o Franjinha, é ele mesmo, é? Qual o Júnior? Meu parceiro Júnior do Lanche do Malucos. É o maluquinho também, meu irmão. Quem é maluco mesmo. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Bora, Carlinha! Eu já falei. O que Deus une, meu irmão. Ninguém separa malucos e Carlinha. Malucos de Lanches, amigo Super Júnior de Lanches. São meus amigos particulares que eu gosto de paixão, meu irmão. Bora, Chico! Bora, mas uma das minhas! Bora, Zé Pequeno! Bora, bora! Eu quero ver agora! Jorge! Águia de Fogo!